coração saiu do plumo. Eu fiquei toda sem rumo, sem saber como me comportar. Daí mexi no meu cabelo, ajeitei o meu batom, fui no espelho dar uma conferida. Aquele perfeitinho ali pode ser o grande amor da minha vida. Se não for, vai ser. É só você me escolher, porque eu já te escolhi, bebê. Eu já te escolhi, bebê. Coração saiu do plumo, eu fiquei toda sem rumo, sem saber como me comportar. Daí mexi no meu cabelo, ajeitei o meu batom, fui no espelho.